O meu nome é João Lupi, nasci em Lisboa, por isso que quando eu estava lá participei da Revolução dos Cravos, participei, isto é, assisti e aqui no, eu vim para o Brasil há 50 anos e tenho sido professor de filosofia praticamente todo o tempo, mas mais de filosofia medieval. Eu me entretenho um pouco com pensamento oriental e filosofia da religião que ninguém quer lecionar, então eu faço. Eu tenho me dedicado a pensar uma epistemologia anarquista e como a gente pode conciliar a prática e as ideias anarquistas dentro da universidade, se há essa possibilidade ou não. O que nós, enquanto anarquistas, podemos fazer na universidade, uma vez que em todo o século XX o domínio do território da universidade esteve na mão de um grupo bem específico, assim, né? É, para início de conversa, eu não sou anarquista no sentido de um anarquista militante. Eu tenho muita simpatia por muitas ideias anarquistas. Acho que, do ponto de vista da esquerda, do comunismo, é a mais radical e a mais filosófica de todas as doutrinas, muito mais do que qualquer leninismo ou stalinismo. E, nesse sentido, sempre me inclinei a ler, estudar mais os clássicos do anarquismo. E não tive muita oportunidade de utilizar o que me interessava, porque durante quase 30 anos eu fui professor de filosofia medieval. Eu vejo que aqui tu tem um livro de um filósofo medieval, ou um livro sobre ele, do Guilherme de Ockham, mas eu nunca tinha encarado o Guilherme de Ockham como inspirador do anarquismo. Pode ser que sim, mas tudo bem. Mas nunca tive essa oportunidade. Só uma vez que faltou o professor de filosofia moderna, aí me passaram a disciplina e foi a única vez, provavelmente, aqui nos arredores, que alguém deu uma aula sobre Bakunin na filosofia. Eu acho que tanto ele como agora estou lendo mais o Kropotkin, mas o Malatesta, eles têm ideias extremamente interessantes para a filosofia. A questão é que tu tens que te despir do preconceito de olhar o anarquismo como o anarquismo russo do final do século XIX, que se entretinha a matar os czares e todos os outros que pudessem estar à volta deles. Bom, isso foi um episódio do anarquismo. O anarquismo não é isso, não é só isso. É possível a gente se inspirar no anarquismo para fazer coisas que não são tão radicais, mas que são úteis. Por exemplo, quando tu tem um cargo, uma posição, seja lá onde for, sobretudo na universidade, tu podes considerar os pontos de vista anarquistas como possíveis de serem introduzidos pouco a pouco. Por exemplo, limitando a tua autoridade, entregando a tua autoridade a outras pessoas, ou entregando a autoridade a outras pessoas, evitando os grandes grupos e se concentrando em grupos menores que podem ser mais autónomos. Isso é uma inspiração anarquista. Não é o anarquismo, mas é uma inspiração anarquista. Isso pode ser feito. A questão é querer e se lembrar. Eu conheci por curiosidade e por orientação do professor Epicuro. E fiquei maravilhado, assim, com as possibilidades que a filosofia epicurista, numa escola que durou 700 anos, e que hoje, não sei o que acontece, mas talvez estejam retomando algumas coisas. Eu tenho vários amigos anarquistas que estão morando no campo agora, né, se retirando um pouco da cidade. E a carta Meneceu tem sido uma leitura assim, recorrente entre esses anarquistas. E isso tem sido bem legal, poder compreender autores da filosofia e escolas da filosofia que têm muito a contribuir para o pensamento libertário. Epicuro, durante muito tempo, foi mal considerado por duas razões. Primeiro, porque ele defendia que a falta de providência divina, que os deuses tinham mais que fazer do que olhar para nós, e isso era considerado ateísmo, não só pelos cristãos, mas também pelos próprios gregos e romanos não cristãos. Consideravam isso ateísmo e chamavam-lhe acébia, impiedade. e depois porque houve grupos epicuristas propriamente ditos que entraram, foram conhecidos por serem amantes dos prazeres e se confunde Epicuro com o prazer de beber e comer e outras coisas. Então isso prejudicou um pouco a aceitação de Epicuro. Quanto aceita Epicuro, para ver o que afinal ele disse, ou ele, ou o Lucrécio, que disse mais ainda, tu vê que tem ideias interessantes. Agora, era ateu? Bom, isso hoje em dia já não faz grande confusão a muita gente. E ele nem era ateu, só dizia, os deuses têm mais que fazer do que andar se preocupando pelas coisas da Terra. Ia contra a ideia tradicional de o que é que fazem os deuses. Falar em Epicuro, uma das obras mais interessantes sobre filósofos antigos é a tese de doutorado de Marx sobre Demócrito, que é uma maravilha de análise, fantástico, e a maior parte das pessoas não considera importante, eu considero importante para conhecer as ideias dele. Professor, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço.